detonar! Matheus e Malombi, Alô, caçadores! Alô, caçadores! Alô, caçadores! Alô, caçadores! O maior baile do Pará vai começar! Vai começar! Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta. O espetáculo chegou. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. E é um gigante na cara! Apresentando pra vocês o maior show do planeta. Carisma, talento, e sempre trazendo tendências no show do gigante. O Top DJ do Pará. Top DJ Patrese. DJ Patrese. Junto com o Marlon B. Trazendo o famoso baile do Patrese. Bora, meu Top do Pará. Não alivia, não. Que os caçadores estão a fim de muita pressão. O baile é todo seu, DJ Patrese. Gigante Crocodilo Prime! Bora começar! O show vai começar. Apaga tudo. O show vai começar. Apaga tudo. O show vai começar. Apaga tudo. O show vai começar. Agora! Vamos pra cima! Bora começar! Bora começar! Pra aquecer o bagulho na cara, meu irmão! E o quê? Esse é o gigante, chega chegando! E a gente vai detonar! E só quem tá feliz, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, pra cima. Joga tudo pra cima, pra cima. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz do gingado, faz o caqueado. Vira mais uma, vira mais uma, vira mais uma, vai, vai. E vai tremendo, e treme esse bumbum, treme esse bumbum, treme esse bumbum. Olha, o bagulho é doido, meu irmão. Meu parceiro Alberto, aqui comigo também, um abraço pra você, Alberto. O Pionzinho também, do quilômetro 32, aqui comigo também. Vamos lá. O baile do Patrese. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, bagulho. com gente muito louco. Toma deitada! Hoje eu vou dar lhe a deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, deitada, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Vem dançando, vem dançando! Júnior Santorini. E Marcela também aqui presente com a gente! É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Tô avisando que eu não tenho cuidado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Oi! Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme, tá com ciúme. Bora, Marquinhos! E toma caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, vai! Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. E doida! Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa. Aqui o povo se estressa porque a gente se juntou. Me perdoa, meu amor, porque essa pena de comer. Vamos lá! Já não dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Um, dois, três, agora! Vamos que vamos! Se é o baile mais famoso do estado do Pará! Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. O baile do Patrese. Agora veja o som. E também! O jogo virou. Como esse mundo gira. Agora! O amor que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nenhum tiquinho do meu amor. Agora vai sofrer. Marcas de Concórdia. Minha mão. Alô, Ronaldão, da Cobra d'Água. Tá aqui comigo também. Tá no baile. Aqui no baile do Patrese. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Galera do Acará, Crocodilo tá na área. Bora! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tá tocando, é o parceiro Kilo aqui comigo. Toma puro. Cobra da também pra presente com a gente. Como é que é? Sai, sai da frente, o DJ que tá tocando é o número 1. Do Palmeiras, é isso também, aqui, ó. Novamente nós aí crescendo, quem não acreditou agora então vai vendo. Me dá o balde, o uísque e o gelo, pega no carro o meu saco de dinheiro. Toma então, bora pra cima! O croco é bagulho louco, o croco é louco. O croco é bagulho louco, o croco é louco. O croco é bagulho louco, o croco é louco. O croco é bagulho doido, vai! Essa temperatura aumenta quando o DJ toca. Chá do crocodilo. Aumenta a temperatura, aumenta a temperatura, aumenta, aumenta, aumenta. É mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda, mãozinha pra direita. Como é que é? Mãozinha pra esquerda, mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda, mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Tira. É o baile do Patrese. E lá vem a primeira. A primeira é Riabutique. É Riabutique. É do Kigumi. Seria forte com o Batez, com o baile do Kigumi na parada. Do empresário Anderson, sempre fechado. Vamos nessa. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Pra cima, pra cima! Gilson Lanches, o lanche mais top! Belém do Pará, é Gilson Lanches! Saca Praia! Do empresário Eric! É Saca Praia, meu irmão! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! O show vai começar, vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Já começou! Apaga tudo que o show vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Vamos lá! Explode o bagulho! Oh, Marija. É coreana, é tudo. Como é que é, garoto? Todo mundo tá setor. O bagulho é doido. É Cazu, abraço pra tu. Tamo junto. Uma mistura doida, né? Eu acho que ficou minha grande. E agora, e agora? Bora, mulherada! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Fala, filha. Fala pra ele, fala! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Agora. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos. Ah, sou danada! Sabe com o que passa e finjo que não te vejo. Vou que a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu é... O Bilzinho também, do quilômetro 32! Um abraço a você, garoto! Não vem me rotular, não salvo, me encaixa direito. Me respeita se tu quer... E aí, gerente? Eu quero que tu vá lá, vai tomar um... Vamos nessa! Eu tô na conta da minha vida, pai. Que pariu, aonde já se viu? Eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá lá, vai tomar um... Parado, tô na conta da minha vida, pai. Que pariu, aonde já se viu? Eu tô tipo tolerância zero. Eu sou macaqueado, vem, vem, vem, vem, vem! Uhul. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E a culpa? A culpa não foi minha, a culpa foi do Patese, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Patese, que tava tocando. Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Vem dançando! Nada, mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração... O Edivaldo também, Romarinho! O Edinaldo! O Seco do Rock! E a galera aqui! A equipe 4K! Um abraço a vocês! Como é que é? Beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Fala comitiva também. Vila Santa Bárbara, já curtindo o crocodilo. Abraço você. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Fala, Jorginho, álcool, álcool. Alô, Belly. E agora? E aí, César? Um abraço aqui do Patrese. Você tá no baile, moleque? Patrese, Patrese. É DJ Mel, o exemplo de DJ mulher do Pará. Eu sei o que estou, apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Perdido o cabelo, molhado, sentir o calor dos braços. Quero você, meu lado, enquanto existe. Vambora, bandida, vambora, bandida. Dona, dona, toca no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora, vem dançando. E vem dançando, vem bailando, vem dançando, vem bailando. É o baile do Patrese, é bagulho doido. O baile do Patrese, é bagulho doido. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Vamos lá, pra cima! Vai, vira! Aí, aí. O quê? Aí, aí. O quê? Aí, aí. Você, Darlan, você tá aqui? Aqui? Como é que é? Vai, faz a fila e vem uma de cara ver. Vai, faz a fila e vem uma de cara ver. Vai, faz a fila e vem. Vai virando, não para! Aí, Nilcinho, segura! Um abraço também! Polícia Militar do Estado do Pará, dando aquele apoio pra gente aqui. Aquele abraço. Vamos nessa. É crocodilo. Eu já sei porquê. Mudou quando soube quem é a vez. Mas é. E aí, Anderson? E aí, Marcelo? Tamo junto. Uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua. Olha o Jorginho. Desculpa. A safra tá bom, Marlovinho. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de pensar. Japonês estoura coreano. Tenho passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Não vem. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Fechado com o baile do Patrese. É a parceria mais nova. É Mobster, papai, pra cima. Essa é a marca do momento. Te segura. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando soube quem é. bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse. TJ Esporte também! É TJ se paga na hora! TJ Esporte! O meu amigo Arthur Diniz! Arthur Diniz do grupo Las Vegas! Fechadão com o Baez! TJ Esporte! E tamo! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai, vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo, fumando e bebendo, vai. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. Bebendo e fumando, oi. Fumando e bebendo, oi. É uma mistura muito louca. Agora. Tá de vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe um. É dentro do carro que rola! Que você vai dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Bora pro Dizinho! Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena, senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. E o quê? Toda bandida gosta de pressão. Depois do ronco. Sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. É na sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. É o bagulho do Patrese que vicia a multidão. É o bagulho do Patrese que vicia a multidão. É o bagulho do Patrese que vicia a multidão. É o bagulho do Patrese que vicia a multidão. Que vicia a multidão. Joga! Joga! As que tem doida quando tô no crocodilo. As que tem doida quando tô no crocodilo. As que tem doida quando tô no crocodilo. As que tem doida quando tô no crocodilo. No crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau. E aqui contigo tô pensando. Tu gosta dos carinha que não presta. Vamos lá! Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um beijo que rala. Senta, senta. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca não. É só um beijo que rala, mozão. Não toca que eu não falou nessa. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Pois? Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro clube ela virou moleca doida. Pode crer! DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota tudo nela. Tá todo mundo aqui, ó! Patrese, Patrese. Crocodilo, aquele abraço a você, moleque. Se considera. É uma cara em festa e um crocodilo detonando. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, troco sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. Como é que é, Aure? Vem e bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem, vem, vem pro baile, mas nós vamos. DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese. Patrese. Do Patrese. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei. DJ Patrese. Mas vamos tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Te amo tanto. Custa tanto. E agora? Viver sem ti, sem ti, sem ti. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Bora pra cima, pra pode cima. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. E agora? Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Baile do Patrese é bagulho doido. E o quê? Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Tudo na mão. Sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A música, amigo, se estende. E aí, Rodrigão, como é que é? Aqui Brasil com a gente. Você, Rodrigo, você tá na retaguarda. Você é considerado aqui no Croco, meu irmão. Tamo junto e misturados. Vamos pra cima, pra cima. É uma cara em festa. E o crocodilo não para. Abraço, meu Gabriel, sabão da fruta. Direto de Belém pro Croco. Ai, Gabriel, um abraço a você, garoto. Seja bem-vindo aqui no Crocodilo. É o Croco na parada. Grande Gabriel, sabão da fruta. Quero abraço. Souza, você conhece? Vai pra cima! Atenção, garçom! Dá um chega aqui com o Rodrigo, aqui na retaguarda. Homem tá fim de beber, porra. Bora, Rodrigo! Bora, garçom! Bora pra cima, meu irmão! Do Patrícia. Tá no telão, meu irmão! Ai, amor, invade. meu corpo. É do que gosta. Se não demora, eu vou te amar. Vamos lá. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. E toma, toma, toma na batida, na batida. Pro Felipe Nobre. Eu preciso. Põe o nome do cara do outro tipo aí, diga só. Vida, meu amor. O empresário Júnior, sabão da fruta. Aqui presente com a gente. Aí, Júnior. Aquele abraço você aqui do Patrese, garoto. Grande Júnior, do sabão da fruta. Tá na área. Poder amar você. Sorte de dormir nos braços dele. Tá comigo, moleque. O Léo Rony, a Cris. O Alan também e o Sidney. Agora! Cadê a Viviane? O baile do Patrese, o baile do Patrese. Baile do Patrese é bagulho doido. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. Vamos lá! Esse é o baile do Patrese doida. Bota pra doida. Passe e finjo que não te vejo. Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha. O Ivo! Não te dei a ver. Zé Raimundo também! A Mega Prime aqui comigo! Outro lado, abraço! Eu pego, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessado. Bora, meu patrão Ieca! Segura! Eu. Vamos dançando, vamos! Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Novinha. Já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Novinha. Ai, novinha! Novinha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Agora! Não lembra você que roubou meu coração. Você é especial, tudo para mim. Um abraço, meu louro! O branquinho das marcantes. Amo ficar com você até o fim. O Nildo também, da cabanagem. Tá na fronteira. Um abraço a vocês. Seja bem-vindo aqui no Crocodilo. Você é minha. Estão na cara! Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Novinha, você é uma flor, uma flor. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. Pra cima! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Aquele lugar que tu ouviu falar, aonde tu cê é o baile do Patrese. É aonde tu desce, é aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? O baile do Patrese. Já engola. Ah! Bora, bora, bora, bora! Me solta, solta, solta, solta. Um abraço, Ilha, também. E a primeira dama, Luciana. E nossa amiga. Amigo, acho que é o Kila, né? 25 quilos, Marcos. Deixa eu dançar, Thaís. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. E Nando também, tá na área aqui do Crocodilo. Um abraço. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Olha isso aí, me solta. Vale da Penha, sempre lotar. Vocês! Todo sabadão eu tenho que vai dançando tudo. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Cantando, cantando! Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te toca piroca. Agora! Toma, toma, toma, toma, um, toma, dois, toma, três, toma, bem toma, alto! Toma, toma. Deixa minha sainha, bota pra fora essa língua. A mulherada que gosta! Salão, que eu tô danadinha do semana. Pretinha, vou mostrar minha marquinha pra. Então cai, cai! Oh, cai de boca, aqui tá muito bom. Oh. Patre, Patrese. E aí, Rodrigo? Bora! Agora é contigo, tá? Aí já vai. Agora é contigo. Lá pra cima. Tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho, vai tá gostosinho, vai tá gostosinho. Tá muito bom, posso te porra, posso te porra. Aê! Posso te porra, posso e te aê, porra. E aí, Lucas BSD? Quer que tu falou? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Quer? Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha. Porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa. Vai novinha! E aí pra eu... Vem dançando! Eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa. Patrese. Tô querendo essa novinha. Patrese. Pra eu não perder ela, eu vou virar. Daquele jeito! Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela. Ela não dá valor, preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa. Aê, vira. Aê, aê, aê. O quê? Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Faz a vez no lindão por causa do... Zé, Zé, Zé. Um bagulho doido na cara. Fiz a fila ali, ó. Então diz. Fico o dia inteiro falando, criticando. Agora. As minha co... Você não tá me ajudando. Só se complica. Caceira também do 36. Curtindo o Globo. Vamos lá. Vai. Pro espelho que é tchau. Pra ir, tchau, fui, bye bye. Pro espelho que é tchau, pra inveja, tchau, tchau. Crocodilo, Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Tchau, tchau, tchau, fui, bye bye. Pro espelho que é tchau, pra inveja. Tá ligado, né? Vai, vai, vai. Tchau, fui, bye bye. E a mulherada vai dançando, vai dançando. E só quem tá feliz, e só quem tá solteiro, joga pra cima. Galera do Paysandu, dá um grito aí. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo, bora, bora. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Tem alguém do clube do Remo aí, tem? Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu também, bora. Quem acredita que o Paysandu vai cair, dá o grito. Quem acredita que o Paysandu não vai cair, faz barulho. Então bora pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, é agora. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mas eu só quero ser feliz. É, e poder me orgulhar. Te vira! Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Tudo isso é... Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. E doida! E doida! E doida! E doida na cara! Dancing in the desert, blowing up the sun. E vem dançando, vem dançando, vem dançando pra cima! Grab somebody sexy, tell them hey, give me everything. Sacode tudo! Zero também, Mimiu! Mimiuzinho! Vamos ter tudo de nós! Vem com a gente também! Muito duro! Um abraço a você também, garoto! When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown, and we could be together, baby. Mama's eyes are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Bota o Prime do Croco, garoto! Vira! Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das sinceras? Das virgens? Cadê o grito das gostosas também do Acará? Então bora! Guarda uma, guarda uma! O Alexandre também, Josué, a Sheila, a Dani, Pena Amaral, quilômetro 36. Tá todo mundo na área! Vem dançando, vem bailando. É o baile, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile. Agora!